problema, a tentar possível esfera turbulenta historizada, colapso no 7, vento 1,60 graus, 0,4. Viral 9970 autorizado, lembra, tempestro no 0. Anima, tempestro no 0, viral 9970. ILS Azul 2703. Azul 2700, combate aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895. Torre Azul 2780, ILS. Azul 2780, continua aproximação, reporta visual campo. Portarei. Geral 9970, autorizado, linha decola, pista no 0, 160 graus, 059. A linha decola, pista na 0, sideral 9970. Eco Sul 9, decola, pista 28, controle Salvador, 120, décima 8. 08, Eco Sul 9. O Azul 4207 solicita a liberação da velocidade na posição pelo. Azul 207, aguarde. Capitão Eco Zulu 9, prosseguiu. Pode colar nossa escuta, senhor. Capitão Eco Zulu 9, contato radar na decolagem, supervia sair da Arboruno para 4 mil pés. Arboruno, 4 mil pés, 600 pés. Azul 4207, contou as instruções na posição pelo, desce para 2 mil pés. O ajuste na 018, autorizado a ILS FP da pista na 0, reposto estabilizado. E liberado as restrições, 1008 no ajuste, 2000 na altitude, reposta estabilizada, azul 4207. Visual com campo, baixa travada, 2780. Azul 2780. 160 graus, 069. Autorizado pouso, pista no 0. Repouso não no 0, 2780. Geral 9970, decolagem 29, controle Salvador, 20.8. 08, boa! Salvador, bom dia, sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 320. Sobe via Momo para nível 320, sideral 9970. Seria após bloquear, após interceptar a saída Arbor, é fazer um ILS. Se papai Tango Eco Zulu November, confirme. Irá. Confirma o momento de retorno para efetuar a ILS. Afirmativo, depois que eu interceptar aqui a saída, vou a um. Uns 5 minutos no máximo, eu chamo a senhora para autorização do procedimento. Deixa eu passar um Eco do November. Autorizado, lembra, tempestro no zero. Do 777, essa é a identificação, dessa vez chega da bomba para 4 mil pés, o ajuste no 018. 4.018 via 4777. Azul 2720, solo 31, direita solo 219. 219-27-80. Tango, correção azul, 4207, tráfego 12 horas, 4.5 milhas, rumo oeste, um Papa Alfa 31, passando 2.500 pés de subida para 4.000 pés, não vai interferir na aproximação. Atento, azul 4207, no curso do localizador. Azul 4207, completa a aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, azul 4207. Golf CA, decolagem 33, mantém escuta, aguarda a coordenação. Mantém escuta, os Golf CA. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3740, transfere, sente da informação, Mike. TAM 3740, sem identificação, dessa vez chegada para o MED 1 para o nível 050, o ajuste no 098. Chegada para o 050 no 098, ajuste. Após o Pavog, pode voar aí, tá? 3740, mantém a perfil da chegada número 2 na aproximação. É. Livre pouso, pista 10, azul 4207. Serra, controle Salvador 20.8. 208, off Golf Serra. Pode voar código? Autorizado código pro Sideral 9970. Código, obrigado. Controle Papatango off Golf Serra. Papatango off Golf Serra, contato radar na decolagem, suba via Seda Conde para nível 090. Autoriza voar direto do Conde, senhorita, off Golf Serra. Papatango, essa Golf Serra, após 2.000 pés autorizado, direto Conde. Após 2.000, direto Conde, essa Golf Serra. Papatango, Ecos 190, confirme mais quantos minutos irá regressar para Salvador? Ah, está presente, se autorizado, senhorita. Ecos 190, confirme, irá interceptar por meios próprios ou solicitar a autorização? A partir não pode atrapalhar o tráfego, pode detonar. Este Papatango Ecos 190, sobre vetoração, curva direita na proa 030, limite curto localizador, aguarde o último vetor para interceptar. 90, confirme a proa, senhorita. Curva direita, proa 040. 040, Ecos 190. Ali mantém na 102770. Então 9970, chama Centro Recife na frequência 1262.85, a perna 1252.45. 2685.2545, Sideral 9970. 207, solo, 37, direita, solo, 219.9. Solo 219 agora, azul 4207. November, copiou o controle? Tá, escuta, é pro November, prossiga. Complete curva direita na proa 070, nesta proa está autorizado a interceptar o localizador e reposta estabilizada. Desça para 2 mil pés ou ajuste no 098. 070, interceptar o localizador, vai descer para 2 mil, é pro November. Prossiga. Até Romeu Gus, confirme, já efetuou o cruzamento da Bahia? Até Romeu Gus, reporte o sinal do cruzamento para a mudança de frequência. Azul 2770, decolagem 38, controle de Salvador 120, décima 8. 208, 2770. Salvador, bom dia, 2770, Uno Bravo. Azul 2770, contato radar na decolagem, subavia Coral Uno Bravo para o nível de voo 160. Coral no Bravo, no 60, 2770. Patanguá com o Zuma, me confirme indicada? A indicada de 155, senhorita. Sente. Tem condições de manter a presente velocidade até o externo, a fim de sequenciamento? Positivo. Vai manter até 155 a sua hora. Surra Bono 230, ameaça pronta. Bono 230, autorizado a decolar pistando 0, ventando 30 graus. Eu Contato radar na decolagem, subavia saída PUC para o nível 370. E a PUC 370, vamos ver. Tá, o negócio já efetuou o cruzamento, vai através de parede. Tente, Papa Romeu até Romeu Golf, reporte visual com CEASA. Pode dar visual com CEASA até Romeu Golf. 740, reduz velocidade para 210 nós. 210 nós. Deus para 2000 pés, logística na 098, autorizado LS, foi da pista na 0, repasse estabilizado. 2018, a patada estabilizada no X-ray, tá? 477. 230, autorizado direto de Jamo. Direto de Jamo, 1230. November, compete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, November. Luna 230, tráfego 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo, com charge 208, passando nível de voo 050 e subida para o 090. Pouso no 0, que sumou. A intenção do Eco Zulu 9 é arremeter na ideia, viu? Eco Zulu 9. Sim, gente, vai todo no 30 graus, 09, nós já posso iniciar na remetida. Vou estar iniciando na Weber. O limite radial 270 de Salvador. Sem esquerda 2020, o limite é 270 de Salvador, que é 3740. Ferro Mendonça, já avisou o Octavio. Até o meu golfe, chame torre na frequência 198, decimal 95. Vai chamar a torre, João. Controle autorizaria a dona para o tram 4777, com a serena. Tram 4777, autorizado Duna, reporte estabilizado localizador. Duna, reporte estabilizado 4777. Você está apontando isso. Vai, Marcelo, vem remar até o meu golfe, já está de volta. Direita na proa 045, limite curso do localizador. 045, limite ao curso do localizador. Salvador, Oceanair 6140. Manter ponte Paraguai. Se é azul, Eco. Considerando a colagem às 4h30, agilizando o cruzamento do campo sobre a pista 17, agilizando a porta no cruzamento. Agilizando, se é azul, reporta no final do cruzamento. Erro, meu Golf, reporta solo controlado. Reporta na solo controlado, Golf. Deixa eu botar o meu cruzamento 9, mantenha a colagem até 2000 pés, após curva direita, direto Valença. Até 2000, curva direita, direto Valença, 9. A 3740, curva direita na... Correção, tem condições de interceptar a localização de Sobrão? Tem. 3740, controle? Positivo, vai interceptar o localizador. Puxa para 2.000 pés, autorizado a ILS, feira pistão na zero, repasse estabilizado. Puxa para estabilizado. Considerando só os 47. Então, 4777, complete aproximação, chame torre na frequência 1918-95. 1895, bom dia, até a próxima. Azuleco, pro outro ponto, pode que segue para o sul, prazer, chama controle, seu aldão 2018. 208, até daqui a pouco, amor. Bom dia, com 230. Estabilizado, localizador, 3740. 3740, aguarde transferência de comunicações. Guarda. Cuidado, pouso, pista no zero, vento no 20 graus e no 09. Estabilizado, pouso no zero, 4777, até. Reduza para aproximação. Chame torre na frequência 1918-95. 1895, obrigado. Controle ao Papa Romeu de Azulex. Prossiga. Farol de Itapuã, prosseguindo para a barra e centro histórico posterior. Os patrões de Azul Eco mantém-se em condições visuais, 500 pés de Zero Sul, registro de Salvadora no 0107 e reporte quando visual no local de sobrevoo. Reporta lá no sobrevoo, sem Azul Eco. Romeu, Papa Golf, migracional, reporta no TAV. Lema, Destro Zero. Além de você. No 739, dessa via para 3.000 pés, o ajuste no 017. Via para 3.017, agora, 739. No 739, tráfego 2 horas com 97 milhas, rumo sudoeste, Papa Alfa 31, mantendo 2.000 pés. Ok, 739. Patango Eco Zulu November, tráfego 10 horas com 95 milhas, rumo nordeste. Bravo 738, passou ao nível de voo 070 e descida para 3 mil pés. Tá vendo, obrigado pela informação. 208. Controle Salvador, muito bom dia, o Chanel 6140 na PUCA. Chanel 6140, contato radar na decolagem, subiu a via sair da PUCA para o nível 350. 350 na PUCA, o Chanel 6140. Será 6140, após 2 mil pés, autorizado o Jamo. Autorizado o Jamo, grato. Romeu Serra Zulu Eco, reporte visual com novo local de sobrevoo. O 2770 está agora 53 milhas sudoeste de Salvador, Registro radar encerrado, chame controle e Ilhéus em frequência 120, decimal 1. 1201, né, Ilhéus? Até mais. Tango Eco Zulu Novembro, reporte visual para mudança de regras. Retorno 20 graus, 089. Coronel decolagem, voo 9648. 1357, atualizado esse Z até 1510, reporte a 20 milhas de Salvador. 1510, vai reportar. Já está 24 milhas para Salvador, nesse momento. Fechou para Tango Eco Zulu Novembro, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar. Frequência livre. Chama na livre, Novembro. O voo 739 já pode descer para 2000, está livre, aliás? Voo 739, atrasado descido até 2000 pés. Voo ajuste na 097, atrasado LS, XP da pistão na 0, reposto estabilizado. Reposto estabilizado na LS, voo 739. Zona 98, acione identificação, dessa vez chega do Bamed 1 para o nível 050, ajuste na 07. Tá, 3198, autorizado para o ODI, tá? Autorizado, tá? 8, 9, 4, 8. Uma 648, contato radar na decolagem, supervia saída PUCA para o nível 350. Supervia PUCA para o 350, Gol 648. Gente, tá bom, mas é azul, Eco. Informou o Robinson 44, fez uma sobrevoo próximo à região de Duna, mantendo 500 pés, não vai ter perigo na aproximação. Certo, Gol 739. Interceptando o localizador, Gol 1739. 1739, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 1739, obrigado, hein? Salvador. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1739. 1739, reporta visual com campo. Assim faremos, está chovendo, né, amigo? Negativo, ficha seca. Ok. É 61140, chama o centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2655, alterna 2545, chama 61140, boa. Chama 61140, primária 126, decimal 85. Afirma 2685. Afirma. Obrigado, bom trabalho. Nossa. 739, ajustado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 1 no 0 grau, 099. Livre, pouso na 10, voo 739. A gente informa que eu não recebo no radar. Ok. É que eu tô próximo à federação aqui, mas realmente a gente pode ser no pega por causa das antenas já. Entendi. Patango, Oscar Golfo Serra, está agora a 65 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame o controle de Aracaju na frequência 120.3. 203, Oscar Golfo Serra. Medical de Guatemi, autorizado, prossegue para Imar. Papa Romeu Serra do Lueco, autorizado o cruzamento entre Iduna e Simbra, mantendo 500 pés. Reporte para a mudança de frequência. Reporta o Serra do Lueco. Tá 39, solo 04, direita solo 12.9. 209, obrigado. Pronto, 97, papo. Papo, por favor. Autorizado a colar pista no 7, vento 120 graus, 109. 200. Oceano 6200, oceano de identificação. Eu só vi a chegada para mais de 1 para o nível 060, o ajuste no 097. Uno 648, chame só para Recife na frequência 126.85, a perna 125.45. 126.85.25. Já superou o cruzamento entre Dunas e o final da 10, o Serra do Lueco. Para Serra do Lueco, para ingresso no circuito, chame torno na frequência 118.95. 18.95, Serra do Lueco, graças, bom dia, senhora. Papa Romeu, Serra do Lueco. Do Lueco, reporta o curto final para rimar. Curto, vai rimar, reportará, Serra do Lueco. Papa pagou, decolado 06, controle solador 1.0.8. 08, obrigado, boa. Todo um bom dia, Papa Romeu, Papá, Papá Golf, decolou na sua escuta. Papa Romeu, Papá, Papá Golf, contato radar na decolagem, foi ver o sair da Momo para o nível de voo 350. Momo 350, restrito. Triplo 350, Papá Papá Golf? Positivo, Papá Papá Golf, estuda para nível de voo 450. Tem, então, 450 direto, Papá Papá Golf. Lima em mar, Serra do Arco. Serra do Arco, vai passar o outro lado. Controlado, rotará. Gente, considerando só o 09 e frequência azul. Bom dia. Confirma. Guardião 07, um bom dia. Está acionado a Pátio Gré, 2 a bordo. Piloto em comando Eduardo. Destino centro administrativo, cabe. 5 minutos de voo. Copiado, 30 minutos de voo. O Guardião 07 autorizado decolagem Pro Sul, vento no 20 graus. Confirmando 5 minutos, 05. Querido, estimado 5 minutos da colagem. Guardião 07. Aqui, 5 minutos de voo. Vai pousar em 5 minutos, mandado. Já iniciando a decolagem, entendeu que autorizado com o próximo Guardião 07. Afirmo. Guardião 07, decolado 02, para o Farol Tapuã, controle seu rodão 20.8. 120.8, já volto. Tati 106, autorizado táxi, ponto de espera da táxi Retan. Atingiu o litoral, próximo ao farol de Itapuã, intenção é pouso no centro administrativo, se autorizar, tem gostoso de seguir a presente. 107, inicialmente mantém o litoral sul, aguarde para voar direto. Afirmativo, mantém o litoral sul na sua escuta para autorização. 127, 10, ponto espera, 10, próximo. 127 no 0, mantém ponto espera agora. Vai manter o ponto espera, 2710. Torre Salvador, bom dia, 73198, estabilizado de X-Ray, passou em dia certo. 3198, autorizado, pouso, pistão 0, vento 100 grau, 099. Autorizado, pouso, pistão 0, está 3198. Eu havia chegado ao Bomé de Uno para o nível 050, hoje na 07. Mantém ponte para guarda. Ok, mas... Doutora, submissão, reporte visual com local de pouso. Já visual com local de pouso, na final, o Guardião 07. Guardião 07, na tráfego de conhecimento do controle reportar, frequência livre. Fez. Zero autorizado, Lê manter, pista no zero. Ali manter no zero, azul 7 no zero. Zero 98, só azul no 5, direita só no 2 e no 9. Ju 27 no zero, autorizado é colapso no zero, vento no 30 grau, 089. Autorizado decolagem no zero, azul 27 no zero. Salvador, bom dia, gol 1250 com a 90. 1250, seu ano de identificação, deixa eu ver chegada boa mais de 1 para o nível 060, o ajuste na 097. Envia Bomed 1, 1097, registrado 1250, é 6000. Funcionário 6200, autorizado LSX, saída pista no 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6200, obrigado. Azul 7 no 0, decolagem no 7, controle saldo onda 0, décimo 8. 0, 8, tem água já. Controle Salvador, bom dia. Azul 2790, Conde. Azul 2790, contato radar na decolagem, subavia saída Conde para nível 170. Via para 170 na Conde, azul 2790. Zero 94, good morning. Maintain with control over there. Delta Zeta, Zero 94. Marinha 06, decolado 19, controle Salvador 20.8. Ok, grato amigo, 1208, controle. Salvador, Marinha 7106. Marinha 7106, contato radar na decolagem, subavia Coral 1 no Bravo para nível 080. Ok, via Coral no Bravo, acendendo para 080. Do Xené 6200. Xené 6200, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, o Xené 6200 está estabilizado, sinal da lei. Xené 6200, bom dia, reporta visual. Visual 6200. Visual 6200. 200, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. No 62, controlador de instruções na posição ETAP, desça para 2.000 pés, logística na 097, autorizado ele é feito da pista na 0, reporte estabilizado. Linha 7106, autorizado direto coral. Ok, autorizado direto, coral do presente, 7106, curva na esquerda. Boa, 094, line up, maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, 1094. Tenem 6200, solos 23, direita solo 2019. 094, clear the cop name on 0, wind, Montreal 0 degrees, 0 7 knots. Clear take off, runway 10, go 1094. Por favor, do Brasil, tá 3191, tá no ponto de espera, pronto. Tá 3191, base de gol, 3 dados, ali é, manter pista no zero. Pode a fase do gol ali, manter 190, só 3191. Como 250, estão falando de inscrições na posição ETAP, desça para 3.000 pés ou ajuste na 097. Ok, cancelado as inscrições de ETAP, desça para 3.000 pés, ajustado na 097. Bona 26, call the path control 120 decimal 8. 120 decimal 8, the path control, take care, ready, go 1094.